O ano de 2018 foi repleto de emoções, e isso nem é uma opinião, é um fato. Muitas dessas emoções foram promovidas por pessoas especiais, dotadas de talento e sensibilidade. Artistas que nos emocionaram com sua arte. Mas a cultura também é promovida por pessoas que entendem sua importância e as promovem. Foi nessa intenção de valorizar quem promove a cultura da nossa cidade que o NH News e o jornal A Tribuna criaram o Personalidade Cultural, um reconhecimento às pessoas que trabalharam em prol da cultura em 2018. Você se sente seguro em Novo Horizonte? A Cerseg Segurança tem a solução ideal para você. Ligue e peça um orçamento. 17-3542-1100. Se preferir, acesse o site www.cersegseguranceprivada.com.br. NH News. Promover a cultura é tão importante quanto criá-la e merece reconhecimento. Aqui em Novo Horizonte, muitas pessoas fomentam a arte, patrocinando ou simplesmente incentivando nossos artistas para que conquistem seus objetivos. O Centro Cultural é, sem dúvidas, o local onde mais exalou arte nesse ano de 2018. E isso graças ao empenho da equipe, em especial do senhor Vicente Guareschi e da senhora Gisele de Biase e sua mãe, Maria Constância Sepp de Biase. Em 2018, Tirso Florence de Biase, conhecido músico e compositor, lançou também o projeto Resenha Falada, criando debates sobre clássicos do cinema e renascendo em nós essa magia que somente a sétima arte nos proporciona. Incentivar a arte promovendo eventos também gera bons frutos. Sérgio Bueno marcou as quintas-feiras de 2018 na Adega Rock Bar, com o Dia do Palco Livre, onde os aspirantes podem mostrar seus talentos musicais. O mesmo aconteceu no Bar do Miranda, onde a moda de viola contagia seus frequentadores todas as sextas-feiras. Dani Mariano promoveu desfiles de beleza, sempre convidando artistas da nossa cidade que abrilhantaram seus eventos. E por falar em eventos, não poderíamos deixar de destacar o grupo Piovani, um dos maiores incentivadores da cultura local. A literatura é um dos braços fortes da cultura e ela esteve devidamente representada em nossa cidade. Chico Lopes lançou seu 11º livro, Abraço dos Cegos. Eliane Reis lançou Quando Fui Eu, seu primeiro livro de poesias. E a história de Novo Horizonte foi retratada no livro Águas da Amizade, no qual os memorialistas Gerson Aparecido Rodrigues e Anderson David contaram um pouco da nossa história. Esse e outros livros de autores novo-horizontinos podem ser encontrados na Biblioteca Comunitária Érica Maria Pires de Moraes, onde a Elaine de Paula Cavallini fez um incrível trabalho voluntário nesse ano de 2018. A dança é a arte de movimentar-se expressivamente, transmitindo os sentimentos que enriquecem nossa cultura. Em 2018, o grupo Faces foi um dos mais ativos e Alex Santos fez um reconhecido trabalho nesse segmento, assim como Vanessa Fante, que ensinou dança na Escola Salete e destacou uma dupla de dançarinos mirins a ponto de conquistarem destaque internacional. Em 2018, as artes plásticas também tiveram em evidência. Osni Silva mantém uma exposição permanente no Centro Cultural. A arte urbana de Luiz Svensson, o Guto, com seus incríveis murais externos, nos impressionam. E o garoto Hugo Feliciano foi, sem dúvida, o grande destaque, sendo até convidado para o programa da Rede Globo, Encontro com Fátima Bernardes. O teatro é uma das ramificações culturais mais clássicas. E aqui em Novo Horizonte temos nossos representantes também, a professora e dramaturga Aliette Mack Tomazella e o também professor e mentor da Companhia Criativa de Teatro, Rafael Castanheira, foram destaques nesse ano de 2018. Fazer arte manipulando materiais diversos com o auxílio de ferramentas são talentos dos artesões. Em Novo Horizonte, José Natal foi aclamado por suas obras sacras moldadas na madeira. Celso Oliveira, além de grande músico, também é artesão e fez diversos instrumentos musicais em 2018. Por falar em instrumentos musicais, a música jamais poderia deixar de ser lembrada, nossa mais tradicional expressão cultural. Muitos foram os destaques, mas algumas personalidades fizeram a diferença em 2018. O multi-instrumentista Roberto Carlos Basaglia e seu grupo, Os Três Garotos, foi com certeza o conjunto musical que mais se apresentou nesse ano. A cantora Cid Plazas gravou o segundo disco em homenagem à escritora Maria Gilda, musicando seus belíssimos poemas. O cantor e compositor Carlos Campos lançou seu oitavo disco autoral, assim como Rony Garcia, o ex-vocalista dos Chapados dos Guimarães, que também lançou suas músicas autorais em carreira solo. Numa categoria mais didática e com cunho social, Daniel dos Santos Silva, no projeto Do Lado de Lá, usou o rap para conscientizar e valorizar a cultura das crianças do São José Esplanada. O também multi-instrumentista Flávio Oliveira se destacou tocando em várias bandas e recentemente se lançando como vocalista. Ele é o mentor da banda Sinfonia Sideral. Além de todos esses, o maior destaque musical da nossa cidade é a dupla Ricardo Mota e Piovani, que além do trabalho musical, apresentam um quadro no programa do Buffalo Bill na Band. Como eu disse, 2018 foi um ano repleto de emoções e conquistas culturais. Nossos heróis, defensores da arte, estão aqui, entre nós. Aliás, sempre estiveram, né? Bastava apenas um olhar mais atento. Dia 28 de dezembro, sexta-feira próxima, no Centro Cultural, o NH News, o jornal A Tribuna NH, com o apoio do Raul Livros, estarão promovendo o primeiro Personalidade Cultural, uma singela homenagem às pessoas que promovem a cultura na cidade de Novo Horizonte. O evento começa às 20 horas e será aberto ao público em geral. Venha prestigiar! Esse foi o NH News, publicado semanalmente no jornal A Tribuna NH e no Facebook NH News. Se você achou essas informações pertinentes, assine a lista de transmissão gratuitamente e receba o NH News toda segunda-feira diretamente no seu WhatsApp. A edição é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson De Lazari. Para saber mais, acesse meu blog, gilsondelazari.wordpress.com. Até a semana que vem.